gata. Que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um cu. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta. Só a gata. Que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um cu. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta. Na madrugada, só gata, atrás de uma balada. O salto alto deixa elas empinadas. A elegância e o olhar profundo. A pimenta à noite, isso dos vagabundos. Tem orelha mulata, morena, mestiça. Tem sedenta que te atiça. Quando o funk toca, elas quica. E na cama elas são sem preguiça. É com elas, tio. É com nós mesmo. Elas é a cura pra qualquer veneno. Mas elas é fiel, elas respeita eu. Faça o que você quiser. E não vem com essa que você não gosta. Elas faz cara de safada e você endoida. Elas é quente, elas é puro fogo. Vagabundo que é mulher que faz tudo e mais um pouco. Só a gata que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um pouco. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta. Só a gata que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um pouco. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta. Tem que ter pegada, mas tem que ter carinho. Só vou ser safada se você for fofinho. Te quero comigo numa cama de motel. As mina é cruel, elas gostam de perigo. Elas querem pneu cantando. Elas querem, elas amam os mais malandros. Elas se apaixonam pelos mais canalha. Elas querem aqueles que vivem na madrugada. Elas mexem a bunda pra você mexer com elas. Elas mexem e elas apelam. Quer ver esquentar o clima quando elas falam no ouvido? Tem camisinha. É isso, tio. Tem que viver da hora com grana suave. Uma mulher gostosa é nós. Chega de sofrimento. Chega. Não deixa nenhum bico estragar os bons momentos. Nós cola na balada pra causar, pra mostrar que nós domina aqueles que querem dominar. As mulheres deixam a noite bem mais linda. Ameniza a tristeza que existe na vida. Sem as mulheres, eles morreriam. Sem as mulheres, eles afundariam. Sem as mulheres, eles não seriam. Os homens que carregam no seu peito alegria. Só a gata que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um pulo. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta. Só a gata que enlouquece os gols na balada. Vai, mexe mais um. Rebola no som de favela. Só as mais belas, deixa nós de boca aberta.